Amém, queridos? Graça e paz a todos. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém pode ceder essa luz aqui para nós, por gentileza? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada domingo que passa, eu fico muito feliz, né, por poder me encontrar com os irmãos, poder estar aqui com os irmãos. E hoje nós tivemos aqui uma reunião com as irmãs, foi algo assim tremendo, né? Pudemos aí conversar com as mulheres, foi algo aí sobrenatural. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor está fazendo aqui por nós. E no dia 18 às 7h30, amém? Né, que vai cair num sábado, nós temos dois encontros aqui, só que vai ser separado, para as mulheres e para os homens. O pastor Eduardo estará aqui ministrando para os homens, e a pastora Norma ministrando para as mulheres. Então, eu vou sentar também junto com os irmãos para ser ministrado, e vai ser algo tremendo, eu não vou, né, nem falar nada, mas principalmente para os homens, pode ter certeza, né, que o cajado vai descer, viu, e não adianta correr não, viu, irmão, o cajado vai descer e não adianta correr não, amém. Agora com as mulheres é com a pastora lá, não quero nem entrar nesse detalhe aí, mas vai ser bênção. Tem coisa nova esperando por nós aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu não falo isso como jargão, mas toda semana, quando vai chegando no domingo, eu vou ficando com o coração um pouco acelerado, porque eu sei que é um dia de me encontrar com os irmãos. E tem sido grande bênção, tem sido tremendo a cada dia, aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, nas células. Essa semana nós começamos novamente, né, a nossa célula lá em casa, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Nós temos muitas pessoas para alcançar naquele prédio, e nós vamos alcançar em nome de Jesus, e vai ser uma grande bênção para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem chovido bastante, não tem? Sim ou não? Ainda não é o dilúvio, tá? Aliás, o Senhor disse que nunca mais iria destruir a terra pela água. Você não precisa ficar com medo, não precisa você sair por aí querendo construir uma arca de Noé que nunca mais vai precisar. Amém? Alguém sabe me dizer qual vai ser agora? Como a terra vai ser destruída? Alguém sabe me dizer? Pelo quê? Isso aí, falaram até baixinho para não falar muito alto, né? Amém? Pelo fogo, né? A terra vai ser destruída pelo fogo. Então, pode chover à vontade que não vai ter dilúvio. A gente já sabe disso, né? Então, quanto à água, você pode ter certeza que você não vai morrer afogado. Agora, alguém sabe como se livrar do fogo ou não? Oi? Como é que a gente pode se livrar do fogo? Alguém sabe? Com água. Que água? A água viva. É? Jesus, ele disse que aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de... Então você vai apagar o fogo. Amém, querido? Só estou brincando aqui para a gente descontrair um pouquinho. Mas eu quero falar sobre algo nesta noite. Alanis, tudo ok aí? Eu quero falar sobre algo nesta noite, né? Quem aqui tem medo de prova? Não tem medo? Glória a Deus. Olha, achei alguém aqui que não tem medo de prova. Amém? Tem alguém aqui que tem medo de prova? Lá na escola, quando a professora, semana que vem vai ter prova, quem tem medo? Ela ali diz que não tem. Ela não tem. Né? Quem aqui gosta de prova? Adora, ama prova? Olha lá, É, sabe por que ele ama a prova? Porque ele é o quê? Professor, por isso que ele ama a prova. Você não é professora, é professora? Você é professora? Não, ela não é. Queridos, a gente precisa entender uma coisa. O que é prova? Prova é um teste, certo? Não é isso que você, lá na escola, lá, um teste para saber se você é inteligente. Ela tem cara de inteligente, essa menina aqui, viu? Ela é inteligente? É, né? Glória a Deus, tem cara, vai ser professora essa menina, hein? É? Vai ser professora ela. O que acontece? A prova, quando nós passamos por uma prova, quando nós fazemos uma prova na escola, é para saber se aquilo que você estudou durante o mês, durante uma semana, ou sei lá, talvez, né, durante um determinado período, se você aprendeu. Se você foi bem na prova, é sinal de que você o quê? Aprendeu. Se você não foi bem, o que que aconteceu? Você foi mal, você foi reprovado. Chega no final do ano que você vê os jovens aí, todo mundo, né, coçando a cabeça, falando, ai meu Deus. Aí o que que vai ser no final do ano? O final do ano vai ser só a prova que você vai fazer, que vai determinar se vai passar ou não? Não. Quantas vezes você faltou? Meu Deus do céu. Quantas vezes você burlou a aula? Vocês não fazem isso aqui não, né? Não é burlar, como é que fala hoje? Cabular a aula. Eu ia falar, vocês não fazem isso não, né? Tem certeza? Absoluta? Ah, teve gente que ficou vermelho ali, ó. Vocês cabulavam a aula quando vocês iam para a escola? Sim, meu Deus do céu. Ô Gustavo, ó, fica de olho no pessoal, tem um pessoalzinho que gosta de cabular a aula aqui, viu? Quê também? Ó, Jesus. Ah, bom, agora é diferente, né? Queridos, quando nós passamos por prova, ninguém gosta de passar por prova. Passar por prova é terrível. E eu quero, estou fazendo aqui uma brincadeira, mas passando para o nosso lado aqui humano. Eu acredito aqui que ninguém gosta de passar a prova financeira. Quem gosta de passar a prova financeira aqui? Nossa, ninguém levantou a mão, né? Você gosta de passar a prova financeira? Misericórdia, né? Você, eu acredito que você gosta de ter dinheiro para ir no McDonald's, não gosta? Então, tá vendo? Não gosta de passar a prova, né? Queridos, passar a prova financeira é terrível. Você chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar as contas. Você chegar no final do mês, para quem é casado, sabe que ele tem que comprar o alimento para o seu filho. Ele sabe que tem que, né, agradar a esposa, né, fazer aquela compra, né, bem surtida para que a esposa sorria para ele. É? Tem esposa que sorriu aí. Queridos, é terrível. Aí o cara chega lá, tira o dinheiro do bolso, sei lá, o cartão, não sei, e vai lá pro mercado, chega lá, a mulher começa a colocar a coisa no carrinho, ele começa a coçar a cabeça, ele fala, mulher, isso aí não vai dar não. Por quê? Não dá, a gente não tem dinheiro. Aí o semblante da esposa começa a cair, e as dificuldades vão chegando. Querido, é terrível, é terrível. Isso sem contar as outras coisas. Para os jovens então, quando alguém começa a namorar e ele não vai, né? Deus não enviou a bênção dele, ele fica olhando para o outro e fala, ai meu Deus do céu, será que vai vir a minha bênção? Quando é que será que vai vir quem eu estou esperando? Quando é que será que vai vir a minha Rebeca? Quando é que será que vai vir o meu Boaz? Querido, é terrível. É terrível você passar lutas, é terrível você passar provações. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, pode passar para o próximo slide? Lá em Mateus, capítulo de número 4, nós vamos ler aqui um texto, do qual fala da provação de Jesus, logo depois do batismo. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O que aconteceu? O que Jesus sentiu? Sentiu o quê? Então o tentador, quem é o tentador? Quem é? Quem é? Capeta. Capeta, cá. Cá nada, é lá, peta, lá, ó, pra lá, ó, lá. Manda ele pra lá, viu, Cláudio? Manda ele pra lá, lá, peta. Não é nem fala cá, cá não, rapaz, pra lá. Sai pra lá, Satanás. Amém? Então o tentador aproximou-se dele. O que que o tentador fez? Chegou perto. Não é isso? Aproximar não é chegar perto? Como é que o diabo tenta as pessoas? De longe? Ô Ezequiel! É assim que o diabo tenta? Ele chega perto, ele vai se aproximando. Ele vê que você está fraco, ele começa a se aproximar de você. E aí ele começa a te tentar. Olha só a estratégia do diabo. O diabo não tenta as pessoas de longe, não. Você sabia disso? Não é de longe que ele tenta as pessoas, não. É de perto, ele chega perto. Ele percebe quando você está fraco. Ele percebe quando a situação não está muito a teu favor. E aí ele se aproxima. Nós vamos voltar para o texto aqui. Vamos lá. E então o tentador aproximou-se dele e disse, olha só, se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe, eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos, e passaram a servi-lo. Queridos, quando nós falamos de tentação, quando nós falamos de prova, nós precisamos entender por que as provas elas existem. Por que existem as provas? Antes de se fazer uma ferramenta, eu quero usar aqui uma analogia, ou um veículo, o material que será usado, ele é submetido a uma série de testes, para saber se ele suporta, se ele vai suportar a pressão, se ele vai suportar a tensão. Ou seja, as pessoas, ela até monta-se algo antes, né? não se monta-se algo antes, sem antes saber as características daquilo que está sendo usado, o material que vai ser empregado. Se aquilo que vai ser usado para determinada função, se ela vai servir, se ela vai aguentar a pressão. Pode passar para o próximo slide. E eu usei aqui, peguei, né, uma coisa aqui bem característica. Isso aqui você pode nem entender, mas é a base aqui de uma estrutura de uma aeronave, de um avião. Então é aqui, eles estão fazendo um teste para saber se essa estrutura aqui vai aguentar a pressão quando ela estiver funcionando, quando ela estiver trabalhando. Então aqui é uma coisa caseira, eu achei interessante isso daqui, porque é justamente uma construção caseira. E aqui você pode ver que eles encheram de saco de cimento aqui dentro. Então aí está bem pesado o negócio aqui dentro, né? E você pode ver que ela está suportando. Eles colocaram o peso lá atrás, lá na cauda, aqui onde vão ficar as pessoas, eles colocaram, mas colocaram também o lugar onde vai ficar o motor. Então você vê que é uma coisa bem pesada. Ou seja, a estrutura aqui, ela vai ter que aguentar todo esse peso aí, para saber se, quando estiver funcionando, o camarada, na hora que o avião fizer assim, não vai sair por baixo, né? E Então o negócio é bem feito. Você que vai andar de avião, não fique com medo não, tá? O negócio é bem feito. Amém? Passa para a próxima. Então, os níveis de prova. Eu usei aqui, utilizei esse princípio, né? Principais tipos de esforços que atuam numa aeronave. Por que que eu usei isso, querido? Um avião, ele é construído sobre sistemas rígidos de segurança. Então, os materiais ali empregados, eles sofrem testes de todas as formas. Ou seja, a torção, né, a tração, aliás, para saber se vai aguentar o puxo, né, para frente ou para trás. A pressão do lado, para saber se esse material vai aguentar uma pressão do lado. E também o cisalhamento. O que que é isso? É como se aqui tivesse um, né, fosse reto. E ele fosse forçado para saber se aquele material vai aguentar aquilo ali. E também, né, a torção, para saber se ele vai, se o material vai aguentar ser torcido. E também aqui a flexão, se aquele material ele vai poder ser flexionado sem quebrar. Agora vamos supor que num desses processos, desses níveis aí de prova, aconteça uma quebra, o material não suporte, ele é feito o quê? Jogado, descartado, deixado de lado. E assim também é a nossa vida no reino espiritual. Quando nós, existe hoje em dia, uma palavra que as pessoas usam muito: venha para Cristo, você que está sofrendo, pare de sofrer. Isso não existe, querido. Isso não existe. A vida de Jesus, ela mostra isso. Jesus, ele acabou de ser na igreja, parece que as coisas pioraram, não foi isso? Quem que aconteceu isso aqui? Quando você estava lá no mundo, você não vinha, não, aí você resolveu ir para a igreja, de repente parece que a coisa aumentou. Quem que aconteceu isso aqui? Parece que a luta aumentou, não foi isso? Parece que o problema aumentou, parece que as coisas que você está vivendo agora é pior, parece que as provas aumentaram. É que você está sendo provado, você foi provado e você será provado. Pode passar para o próximo slide. Agora, existe um a respeito do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele foi precedido pela unção do Espírito Santo. O que aconteceu? Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Às vezes, quando nós olhamos para Jesus, vemos Jesus fazendo milagres, impondo as mãos sobre os enfermos e ele curando, e ele fazendo sinais, prodígios e maravilhas, falando: nossa, olha o Filho de Deus. Nós esquecemos que Jesus, ele era 100% igual a mim e a você. Jesus não era diferente. Jesus, ele era igual a mim e você. Jesus sentia dor, Jesus sentia fome e Jesus sentia frio. Às vezes nós olhamos para Jesus, nós falamos: meu Deus, que coisa tremenda que era Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus, olha os milagres que Jesus fazia. Jesus, ele passou para a prova, sabe por quê? Para mostrar para mim e para você que nós podemos vencer. Que é nos momentos de fraqueza que o diabo vem, que o tentador vem, que Satanás, ele vem. Satanás, ele não vem quando você está lá forte, com dinheiro, com o bolso cheio de dinheiro, a conta no azul, com todo mundo feliz, todo mundo batendo. Não! O diabo não vem nessas horas. Mas quando você perde o emprego, quando a situação começa a ficar difícil, quando as coisas da tua casa, no meio da tua família, começam a ficar difícil, aí o diabo vem. Você vai na igreja? Não vai não. Não vai na igreja não, para de ir na igreja. Você está jejuando? Olha o seguinte, para. Você precisa comer, olha como é que você está magrinho, como é que você está magrinha, você vai morrer se você continuar desse jeito. O diabo começa a soprar no teu ouvido, da mesma maneira que aconteceu com Jesus. Jesus, ele era homem, mas ele era também Deus. E Jesus, ele tinha um chamado, o ministério de Jesus. Jesus ministrando como homem, né? Aqui está errado. Ele precisava passar pela experiência de capacitação para resistir, para saber se ele ia resistir todo tipo de provação. Porque aonde terminou o ministério de Jesus? Na cruz do Calvário. Querido, a provação que Jesus passou ali o capacitou, mostrou que ele estava pronto para a prova que viria, que era o Calvário. Um exemplo disso: muitas vezes você chegou na igreja, quero ser crente, entreguei a vida para Jesus, fui batizado, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ter uma mudança na minha vida, eu não aguento mais essa vida, eu quero ter uma mudança. Aí você começa a ser provado. Aí você começa a ser provado. Um exemplo disso: se você é uma pessoa que bebe bastante, aí você fala, agora eu vou parar de beber. O primeiro presente que te dão é uma garrafa de vinho importado. Ah, mas por que será? Quando você, um exemplo. Aí você é uma pessoa nervosa, que qualquer coisinha você está explodindo, e você fala, eu quero ser uma pessoa calma. Aí a primeira pessoa que chega em você, já começa a tentar te tirar do sério. Você já começa a ficar nervoso. Quando você tem alguma coisa que, eu acho que todos nós somos assim, nós temos alguma coisa que quando fala, mete o nosso orgulho. As irmãs, por exemplo, uma brincadeira aqui, mas é a realidade. Você quer ver a tua esposa ficar brava, fala mal do cabelo dela. Você já vai ver panela voando, deveria não. Por isso, irmã, quando o seu marido fala mal do teu cabelo, saiba que é o diabo. Não é ele. Tô defendendo vocês agora, hein, moça? Vai lá, hein? Amém? Você vai passar por prova, você vai passar por provação. Aí você está lá, toda querendo agradar o seu marido, ele olha para você e fala, você parece que tá meio gordinha hoje. Saiba que não é o teu marido. É o diabo tentando tirar você do sério. Para você brigue. Olha lá, irmãs. Olha só, hoje os maridos. Tá vendo, marido? Toma cuidado. Amém? Queridos, nós precisamos entender. Se você é uma pessoa, só para que você tenha uma ideia, olha só o que aconteceu comigo. Eu casei, com a pastora. Aí eu combinei com ela, falei, olha, é o seguinte, hoje eu vou trabalhar até as 9 horas, pedi para eles me liberarem, para nós irmos no cartório marcar a data de casamento. Beleza, sem problema. Saí, cheguei no trabalho, 8 horas, entrei no trabalho, minha chefe me chamou, Taíde, vem cá, preciso falar com você. Taíde, é o seguinte, nós estamos te dispensando a partir de hoje. Falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, caramba, eu ia pedir para sair mais cedo, saí mesmo, A partir dali, querido, eu casei, foi uma benção nosso casamento, mas fiquei 1 ano desempregado. Olha só a prova. E o diabo falando para mim, tá vendo? Como é que você vai sustentar uma família? Como é que você vai sustentar uma pastora? Você sendo pastor, como é que você vai falar para os seus membros da igreja? Olha, você precisa cuidar da sua esposa, se nem você está cuidando. 1 ano, querido, de prova. 1 ano sendo provado. E olha uma coisa para você, não foi fácil. Prova não é fácil. A palavra prova quer dizer teste. A palavra prova quer dizer que você vai ser testado até as últimas consequências. Até as últimas consequências, querido. Não é fácil passar por prova. Ninguém gosta de passar por prova, só ela aqui. Cuidado, hein? Querido, ninguém gosta. Mas quando nós somos provados, mostra para nós, não é para Deus, mostra para nós que nós vamos suportar a pressão a qual está esperando por nós. Jesus sabia disso. Jesus passou por prova. Passa para o próximo slide, Alanis. Jesus passou por prova. E qual é a natureza da prova? Ela vem, como eu disse, quando nós estamos atravessando o deserto. Ou seja, o deserto, ele fala de alguma coisa que não está presente naquele momento, na nossa vida. Não está presente naquele momento na nossa vida. Muitas vezes, como eu disse, pode estar faltando dinheiro. Alguma coisa está faltando na nossa vida. Alguma coisa não está completa. E a prova, ela vem nesse momento, não vem quando todas as coisas estão bem. Não vem. Você nunca vai esperar, esta área da minha vida está ótima. Então, que lá, você não se preocupa com ela. Vai se preocupar onde você está. a determinada situação na minha vida está ótima. Jesus estava há 40 dias em jejum e foi no momento de fraqueza que o inimigo apareceu. E não foi por causa do jejum que o inimigo se manifestou, e sim por causa da fraqueza do momento. Ele sentiu fome. O inimigo não veio atrás de Jesus por causa do jejum, não. Foi por causa da fraqueza. E é por causa da fraqueza que a prova ela vem, que o tentador ele começa a te tentar. O tentador, você quer ver uma coisa? Vocês que são casados, por favor, não briguem com as suas esposas. Esposa, quando o marido estiver nervoso, você perceber, não brigue com ele. Você sabe por quê? Porque se você brigar com ele, a mulher estranha vai se achegar próximo do teu marido. E aí, ele já está com raiva de você, vai cair. E você também, viu, marido? Não brigue com a sua esposa. Não deixe ela com raiva. Porque quando ela fica com raiva, fica nervosa, o homem de Belial chega com aquele carrão que você não tem, com o cartão de crédito que você não tem. E aí, você vai ganhar um capacete que você também não tem. Precisamos tomar cuidado. Às vezes a gente brinca, mas é uma realidade, querido, é sério isso. É no momento de fraqueza que vai aparecer aquele cara malhado da academia, bonitão. É? Tipo Marcelo, assim, né? Barriga de tanquinho. Tanquinho, né? É, não vou falar como é que tá o tanquinho, né? Queridos, nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que precisamos ter sabedoria. Eu sei que às vezes você fica com raiva dele, com vontade de pegar uma faca e ó, cortar o pescoço do camarada, picar e mandar para a mãe dele de volta. Ainda bem que a minha mãe, né, não por bem, né, ainda bem, a minha mãe já não existe mais, então não tem como ela mandar de volta mais. Mas pode mandar de volta para Neuci, né? Mas ela não vai fazer isso. Queridos, prova, ela é muito difícil passar pela prova. Prova, ela tem a finalidade de forjar o nosso caráter, mas o momento em que nós estamos passando, ela não é bacana. Ela dói, ela nos entristece, ela nos coloca para baixo. O interessante é que hoje, eu sempre tenho dito, como é bom essa visão em células. Porque nessa visão em células, nós temos aprendido que nós não, os líderes têm aprendido e têm visto quantos pastores têm sofrido, o quantos pastores passam por prova. Sabe por quê? Porque a prova, ela tem a finalidade de forjar o nosso caráter, para que lá na frente, a luta que nós somos enfrentar, nós conseguimos passar. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, eu falei, você já imaginou se algum discípulo seu, alguém lá da sua célula chegasse com esse problema, e você ia falar o que para essa pessoa, se você não tivesse passado por essa prova? Então você está passando, porque Deus está te tratando para lá na frente. Quando alguém chegar em você e falar, olha, eu estou passando por isso, calma, querida, não mate o teu marido. Não mate o teu marido, calma, que isso vai passar. Não faça isso, não faça nada com ele, porque você já imaginou? Se você for uma pessoa nervosa, você vai falar, mata o cara, acaba com tudo, não precisa se preocupar, dá um fim na história, você resolve o problema rapidinho, a hora que ele estiver dormindo. Não, não pode. Então a prova, ela é muito difícil nós passarmos. Mas no caso de Jesus, nós vemos que depois da prova, o ministério dele se manifestou. Jesus, ele curava. Jesus, ele expulsava os demônios. Eram sinais, prodígios e maravilhas. Por causa do quê? Por causa da prova. Por causa da prova que ele passou, ele foi aprovado. Pode passar o próximo slide, Alanis. Ele foi aprovado. Jesus, como homem, ele foi tentado. Ou seja, através disso, temos a certeza de que também seremos tentados. Jesus se dedicou a um longo período de jejum. Isso mostra que ele estava alerta. Uma outra coisa, Nós precisamos estar alerta. Tem pessoas que esperam vir o desemprego, esperam vir os problemas para depois jejuar. Jesus não. Jesus estava alerta, estava vigilando. Se isso, se Jesus não tivesse jejuado, não tivesse buscado a Deus, ele teria sucumbido. Mas Jesus estava preparado. Sabe por que que muitos crentes sucumbem diante da prova, diante da tentação? É porque eles não estão preparados. Eles não estão orando, não estão jejuando, não estão alerta. O motivo, às vezes nós ficamos falando, nossa, por que que fulano caiu? O que que aconteceu que fulano brigou? O que que aconteceu que fulano deu um murro na cara do outro? O que que aconteceu? É isso. A pessoa, ela não está preparada. Aí vem a tentação, ela vai sucumbir. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender, a mesma coisa principalmente, e eu digo isso porque eu fui solteiro, para um homem solteiro dentro da igreja é muito difícil. É muito difícil. Principalmente para quem já teve uma vida já sexual ativa, que já foi casado, e depois ele se torna um cristão, se torna um crente, é muito difícil. Se ele não orar, se ele não jejuar, tanto o homem quanto a mulher, se ele não orar e não jejuar, ele vai cair. Ele vai querer dar beijinho dali, dar beijinho daqui, vai chamar a irmã, ô irmã, vamos lá pro monte, olha lá, irmã, vamos lá e tal. E quando vê, foi embora. Às vezes a gente não percebe isso. Então, como é que Jesus venceu? Através da oração. Jesus estava vigilante. Isso não é. Não é só com os solteiros, não. Com os casados. Se você não ora, se você não jejua, se você não busca a Deus, se você... Eu estava comentando aqui com as irmãs, a maioria dos maridos chega, oi amor, vai, às vezes nem dá um beijinho na mulher, senta lá na frente da televisão e fica lá no controle, e é uma coisa, é outra, e é um programa, é outro, e é futebol, e mais uma não sei o quê, e quando vê já vai dormir, não leu a Bíblia, não orou, não fez nada, e aí? Quando vem a tentação, ele vai sucumbir. Quando vier a tentação, ele não vai aguentar. Às vezes nós falamos, por que fulano caiu? Porque não estava vigilante. Esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus, ela diz que os filhos das trevas são mais sagazes do que o da luz. Os filhos das trevas, você sabia que existem pessoas que não são cristãs, que mexem com espíritos demoníacos, e eles jejuam, eles oram a Satanás, é claro, mas jejuam, eles fazem longos períodos de jejum. Existem religiões por aí, que as pessoas entram em determinado lugar, e ela fica lá, né, tantos dias, ali em jejum, não come nada, só se alimentando daquilo que os espíritos trazem para ela, e... Os crentes não fazem isso, muitos crentes não. Quando fala, ai meu Deus, estou com uma fome que eu não aguento, não podem ver comida. O pessoal não tem o costume de dizer, crente não bebe, mas come que é uma coisa. Não é assim? Querido, convida um crente para ir na sua casa para você almoçar, para você ver. Convida. Enquanto tiver. Amém? Se você convidar o Marcelo não dá despesa, tá? Amém? Jesus, ele estava vigilante. Oi? Aí, amém. Jesus, ele estava vigilante. E você, quero fazer essa pergunta, você tem estado vigilante e preparado para as batalhas que estão por vir na sua vida? Se não estiver, saiba que você será derrotado. Você não vai passar pela prova. E é interessante que quando o material, às vezes nós não percebemos. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou comigo. É interessante quando vem as provas e as pessoas não aguentam. O material, quando ele é provado e ele não aguenta, o que acontece? Ele é deixado de lado. E aí se pega outro material. Muitas vezes aquele material, ele pode ser novamente trabalhado, para que ele venha resistir àquela prova. E muitos crentes acontece isso. Deus falava fortemente ao meu coração. Às vezes nós vemos uma pessoa, ela começa a fazer uma coisa, a trabalhar, a orar, a jejuar, vem uma prova, ela senta, ela para. Eu falei, Senhor, olha só o que tem acontecido com muitos crentes. eles não têm sido aprovados. Quando você está sempre passando por uma prova, sempre passando por aquela prova, porque você ainda não foi aprovado. Pode passar, Alanis. Como lutar contra as trevas? Mateus 17, 21, abre aí. Como é que nós podemos vencer as trevas? Como é que nós podemos vencer os principados, as potestades? Como é que nós podemos vencer o tentador? Mateus 5,17. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e de... Vamos ler todos aqui? Vamos lá, eu sei que cada um tem uma versão. Vamos ler, olha aqui para o telão. Vamos ler todos juntos. Mas esta casta... Não adianta você brigar com teu marido. Não adianta você tentar botar na cabeça dele uma coisa que ele não enxerga. Não adianta você querer fazer com que a sua esposa... Não adianta você querer fazer com que a sua esposa entenda o que está acontecendo. Não, vá orar, querido. Ore pela vida dela. Jejue pela vida dela. Ore pelo teu emprego, jejue pelo teu emprego. Hoje em dia as pessoas elas ficam, a crise, mas quanto você tem orado? Quanto você tem entrado no teu quarto e falado com Deus? Ore, se você está empregado, ore para que você continue, se você não está, ore para que Deus abra uma porta para você, porque senão você vai sucumbir ante a tentação. Pode passar para o próximo, Alanis. As armas do inimigo, o que Satanás ele usou ali? A palavra. Tem pessoas que elas não conseguem entender justamente isso, que Satanás ele não vai usar outra coisa, e Satanás ele lança a mão da própria palavra, como ele fez no Éden, para vencer o diabo. Jesus usou a mesma palavra para vencê-lo. Jesus ele usou a mesma palavra. Jesus, a mesma palavra que o diabo deu para Jesus, Jesus usou de volta a mesma arma. Satanás não vai usar arma diferente. Satanás ele vai usar a mesma coisa. Satanás ele vai usar os mesmos princípios. Satanás ele vai usar situações aonde a palavra de Deus está inserida. Um exemplo disso: o marido briga com a esposa, ele não lê a Bíblia, mas ele conhece, né? Alguns versículos que diz assim: eu ouvi o pastor dizer, nem a Bíblia, eu ouvi o pastor dizer que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Hã? Ele não leu. Mas isso o diabo usa. Muitas vezes, mas ele se esquece que a palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça dele. E ele tem que prestar conta a Jesus. E a palavra também diz que o marido tem que dar a vida pela esposa. O marido tem que dar a vida pela esposa. Quando você vai lá em Gênesis, quem que Deus falou? Deus falou com Adão, não falou com Eva. Mas também existe uma coisinha que existe lá. Antes de Deus criar, isso é para os jovens. Antes de Deus criar a mulher, o que que Deus criou? O trabalho. Sabia? Antes de você, tem muitos jovens que antes de ter uma esposa, antes de ter um trabalho, quer ter uma esposa. Primeira coisa que Deus deu para o homem foi o trabalho. Deus criou o jardim, criou tudo. O que que Deus falou para o homem? Cultive, ou seja, o trabalho. Quem inventou o trabalho? Foi Deus. Uma das coisas que nós nos esquecemos, abra a tua Bíblia em 1 Pedro 5, vamos ler o versículo 8 e o versículo de número 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Pode pôr aí para nós, Alanis? 1 Pedro 5, 8 e 9. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor. Tem algumas versões que diz que Satanás anda em redor. Eu não gosto disso, tá? Porque a palavra de Deus ela diz que ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor, ao derredor está o inimigo. Então tome cuidado com algumas versões. Anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás anda ao derredor o tempo todo. Ciclo de número 9. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você por acaso já sentiu alguma vez que o sofrimento é só seu, ninguém mais passa? Quem já sentiu assim? Todo mundo, né? Mas é mentira. O sofrimento que eu e você passamos está se cumprindo em todos os nossos irmãos ao redor do mundo. As provas que você passa é com todo mundo, não é só com você não. O diabo quer que só você olhe para o seu problema. Ah, é só você que está passando por isso, ninguém mais. Ninguém mais, é mentira. É mentira. Pode ir, próximo slide, Alanis. Uma das coisas. Próximo. Eu quero passar aqui para essa parte. Hã? Eu quero passar para essa conclusão. Quiser apagar a luz aí para os irmãos ver, que vai ficar melhor. Amém? Né? Porque eu também faço isso. Aí nós vemos um gigante olhando para um anãozinho. E como você encara as investidas e tensões malignas que Satanás ele causa sobre você? Satanás ele causa uma tensão muitas vezes em cima de nós. Nós sentimos como se fosse uma pressão sobre as nossas vidas. É uma tensão que Satanás ele tenta fazer sobre nós, malignas como partes importantes dos planos de Deus. A prova que você passa, você está passando porque Deus tem um plano na tua vida. O plano de Deus é o seu crescimento e aperfeiçoamento de sua espiritualidade. Deus quer que você cresça. Você está vendo esse euzinho aqui, Ataíde? Querido, eu falar aqui na frente era uma coisa, alguns anos atrás era impossível. Eu via qualquer um menos eu. Mas você sabe o que eu passei? Lutas, provas. Tive um filho de 17 anos assassinado. Já dormi em cima de tábua de passar roupa. Já andei de Pirituba até a Lapa porque não tinha dinheiro para pegar ônibus. Já andei da Lapa até Pirituba porque não tinha dinheiro para voltar para casa. Voltava a pé. Precisava emprestar dinheiro. Precisava viver de cesta básica dos irmãos. Queridos, eu já saí desesperado, sem saber para onde ia. Já entrei na igreja e sentei no último banco da igreja. Chorei muitas e muitas vezes. Prova de dia, prova de noite, prova de manhã, a noite toda sozinho. Eu teve uma vez que eu passei mal, eu morava sozinho, eu passei mal à noite. E eu me encolhi na cama. E eu falei, se eu gritar, não vai adiantar nada. E se eu berrar, também não vai adiantar nada, porque ninguém vai me ouvir. Não tenho como sair daqui. E eu ali no meu interior falei, se eu morrer, eu vou morrer quieto. E ali, queridos, eu me apertei ali em mim mesmo. E acho que o aperto que eu dei ali em mim mesmo foi tão forte que a dor passou e eu dormi. E Deus teve misericórdia de mim. Eu acordei outro dia, não tinha mais dor alguma. Eu não sei por que aconteceu aquilo. Quantos natais, quantas festas, quantos aniversários eu passei sozinho, sem dinheiro, longe de todo mundo festejando, soltando rojão e eu lá. Mas eu aprendi a suportar a provação. E quando eu estava sendo provado, eu lembrava da palavra de Deus, que diz que Ele faz com que o solitário viva em família. Deus faz o solitário viver em família. E eu uma vez, numa noite de ceia, eu estava na igreja, E eu peguei o cálice. E aquele cálice, Deus fez um milagre ali na minha mão. Aquele cálice começou a transbordar. E começou a cair várias gotas no chão. E começou a fazer aquela... E todos nós sabemos que o cálice ele é pequeno e não tem como ele esvaziar, não esvaziar, se começar a cair. E ele não esvaziava, e caía, e caía, e caía, ele não esvaziava. E eu comecei a chorar, porque Deus começou a falar comigo. Mas o que Deus falou para mim, ele falou esse ano, que vai entrar, era no final de ano, era uma passagem de ano. Deus falou para mim, esse ano vai ser um ano que você vai chorar muito. Foi o ano que eu perdi o meu filho, que ele faleceu com 17 anos, assassinado com 5 tiros. Irmãos, como eu chorei aquele ano, como eu enfrentei lutas aquele ano. Foi um ano terrível na minha vida, mas eu não deixei de servir ao Senhor. Eu não deixei de servir ao Senhor. O Senhor forjou meu caráter ali, o Senhor me deu forças. E hoje eu posso dizer para você, eu passei por aquele deserto, sim, mas eu aprendi muitas coisas. Eu passei por um deserto, sim, aonde quando a minha esposa, às vezes ela olha assim e fala, como você é calmo, porque Deus me ensinou, não foi à toa. Como você enfrenta as lutas, eu falei, não foi à toa, não é à toa que eu sou assim hoje. Talvez você entrou aqui nesta noite passando por lutas e provas do qual você está chorando. Você está chorando. Mas Deus, Ele quer forjar o teu caráter, porque Ele quer te levar a um lugar mais alto. Eu estava dentro do avião, saindo de Fortaleza. Nós havíamos, o ano retrasado, saindo de Fortaleza. E eu, da janela do avião, eu olhei para trás. E eu falei, Deus, como tu és bom, Pai. Hoje, saindo de Fortaleza, voltando para São Paulo, eu dentro da aeronave falando, Senhor, me lembrei daqueles momentos no interior que eu andava descalço, que eu não tinha um chinelo. E eu coloquei um louvor. E eu estava ali dentro da aeronave, ouvindo aquele louvor e lembrando dos milagres que Deus fez na minha vida. E eu sei que Deus pode mudar a tua história. E eu sei que Deus pode mudar a tua história e transformar a tua vida da mesma maneira que Ele transformou a minha. Você não consegue entender. Talvez você não entenda. Você não consiga entender o que Deus está fazendo na tua vida. Pode passar para o próximo slide. Fecha os canais aí. Fecha os outros canais. É interferência, tá, irmãos? Não é coisa do outro mundo, não, tá? Não, tem um outro slide aí? Esse é o último, né? Pode voltar para o primeiro aí. Pode voltar para o primeiro. As provas, ela tem a finalidade de mostrar para você que você é capaz. O Senhor não queria que Jesus fosse derrotado. Deus, Ele sabia que Jesus ia ser vencedor. E Ele sabe que você também vai ser vencedor. Existem dois tipos de prova: a prova de curta e a prova de longa duração. A prova de longa duração se chama provação. É a prova que passa um dia, dois, um ano, dois anos, e você continua nela. Sabe quantos anos durou a minha? 7 anos. 7 anos. Quantos anos você está na tua? 7 anos. Morando sozinho. 7 anos sem ter uma esposa, sem ter uma namorada. 7 anos sem ter casa, sem ter onde morar. Morando de favor de um lado, de outro. Até o dia que Deus me abençoou. um dia, no dia em que eu fui mandado embora daquela empresa, o Senhor, ele falou no meu coração, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor um dia me disse: hoje eu começo a te agradecer diante de Israel, diante do povo. O Senhor falou para mim: acabou, o teu deserto acabou. Queridos, algumas pessoas aqui estiveram no meu casamento e puderam ver o que Deus fez. Ali Deus marcou o final. Deus falou: acabou. A partir de agora, a tua vida começa a mudar. Deus mudou a minha história diante dos meus olhos. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. A prova na nossa vida, ela não vem para nos matar. Ela não vem para fazer com que nós morramos. Jesus não morreu no deserto. Jesus saiu do deserto vitorioso. O jejum não matou Jesus. Satanás, ele nos tenta nas nossas necessidades. Você está precisando de uma mulher? Arrume uma. Você está precisando de um sapato? Roube. Só estou dando um exemplo. Você está precisando de um cartão de crédito? Vai lá, faça um cartão de crédito, depois você não paga. Vá lá, compra na loja, não paga não. Depois de 5 anos está resolvido. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Não está resolvido não. A Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma. A ninguém deveis coisa alguma. O que Satanás tentou Jesus foi nas necessidades dele. Jesus teve fome, ele tentou Jesus com pão. O pão aqui é símbolo das nossas necessidades. O pão aqui, ele significa as nossas necessidades. E Satanás tentou Jesus também com a glória, e dizendo: olha, você precisa ficar famoso, você precisa ficar famosa, largue desse teu marido, largue dessa tua esposa, você tem coisa melhor te esperando aí, vai lá, pare, saia da igreja, vá para lá que você tem coisa melhor esperando. Olha, a igreja te roubou. Não, Satanás é que tem te roubado e quer te roubar. Satanás queria roubar de Jesus a glória, porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi provado, e em Tiago, capítulo de número 1, ele está dizendo: bem-aventurado o homem, feliz o homem que passa por várias provações, e depois de ser provado, ele é aprovado. E quando você é aprovado, Paulo, ele diz que todo aquele que é aprovado vai receber uma coroa, e foi o que Jesus, ele recebeu. Jesus, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é Senhor. E Jesus, ele disse que esta mesma coroa ele dará a todos que suportam a provação. Isaías capítulo de número 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Jesus, ele foi ungido. Depois ele recebeu o poder, ele foi ungido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados e a tua cabeça abaixada, você que está passando por uma luta que você parece que vai sucumbir, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente, porque a sua luta hoje, ela pode estar tendo um gosto amargo, mas ela vai ter um sabor de mel. Pode sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque o Senhor coloca no meu coração que tem muitas pessoas aqui passando provas, do qual você está achando que você não vai aguentar. Você está achando que não vai aguentar. Pode sair, vir aqui, porque o Senhor nesta noite vai fazer um milagre na tua vida. Talvez a